O tema a ser colocado aqui hoje é quem não erra, ou quem nunca cometeu um erro, ou quem nunca vai cometer ou comete erros. Então é uma pergunta, né? Na verdade, se nós vamos nos colocar nas atuais circunstâncias, né, do nosso processo evolutivo no planeta Terra, nós estaríamos ainda num processo de planeta de provas e expiações, aonde sempre se abre uma exceção e se tenta compreender que aqui também as pessoas ainda erram, ainda cometem deslizes e às vezes erros gritantes, erros às vezes extremamente grotescos, violentos. Por quê? Porque nós estamos ainda numa fase evolutiva no nosso planeta, onde as provas e expiações são necessárias para nós, para quem desencarna, para quem reencarna novamente. Então, na verdade, o erro, ele não é tido como algo pecaminoso. Ele é tido algo como que, se a gente vai levar em conta uma das grandes leis divinas ou leis naturais, que é a lei da evolução, a lei da liberdade, a lei da reencarnação, é através dos erros, sem querer justificar erros. Por favor, é através das falhas humanas, através de nossos erros, quando encarnados, que nós, numa próxima evolução, numa próxima reencarnação, nós vamos colher algo que nós plantamos numa encarnação passada. Quer dizer, se nós plantamos vários erros, nós vamos colher muitos erros, vamos colher muito sofrimento. Então, é através do erro, do acerto, do erro, do acerto, do nascimento, da morte, ou encarnação, desencarnação, encarnação, desencarnação, que a gente vai começar a evoluir através dos erros. Agora, não quer dizer que nós temos sempre que justificar o erro. Porque aí, então, nós estaríamos sempre um pé atrás do outro, ficando no mesmo local. Então, não queremos aqui, de forma alguma, justificar os erros de quem erra muito. A nossa obrigação é não errar. A nossa obrigação é, através da beatitude, do bem fraterno, dos bons sentimentos, procurar cada vez mais errar menos. Existe aqui um artigo que eu escolhi da Folha Espírita, tem três, quatro observações que eu vou ter que ler para vocês, que são muito interessantes a respeito da questão do errar ou do acertar. Se criarmos hábitos de refletir nas consequências do que estamos fazendo, nos resultados dos nossos atos, podem gerar, mesmo que palidamente, suavemente, já conseguiremos evitar muitas ações equivocadas. Se nós, aqui ó, traduzindo, se nós cuidarmos com os nossos hábitos, nossos pensamentos, e através desse hábito do constante pensamento positivo e de ver aquilo que poderá acontecer com uma atitude errada nossa, nós não vamos cometer esse erro. Porque nós sabemos que no futuro nós vamos colher isso de volta. É a lei da causa e efeito, gente. É a lei do karma. Agora, de outra forma, agindo de forma impensada e indiferente, com frequência, quer dizer, sempre agindo de forma impensada e indiferente, sempre, mais adiante nos sentiremos envolvidos por arrependimentos e remorsos que não raramente teremos que consertá-los. Todos os erros que nós cometemos através da nossa falta de pensamento, nossa falta de discernimento, nós vamos ter que rever esses erros, atenuá-los. Isso nos custa longos momentos de aflição e sofrimentos. Isso é verdade. Se nós formos analisar nossas próprias vidas, e quando nós sabemos que nós cometemos um erro, e nós somos conscientes disso, todos nós sabemos quando nós acertamos e quando nós erramos, gente. E aquele que diz, ó, eu não sei por que que eu errei. Olha, ou o cara ele é muito para trás, ou é muito ignorante, ou ele está fingindo. Porque hoje nós temos todas as oportunidades possíveis e imaginárias de saber o que que é um erro e o que que é um acerto, hein, gente? Eu também. Muitas vezes eu erro. E eu sofro. E eu tenho que pedir desculpas. Porque senão eu não me sinto bem. Então, isso nos custa momentos, às vezes, atrozes de sofrimento, de angústia, de arrependimento, que caracterizariam por tempo perdido na trilha de nossa evolução espiritual. Quer dizer, que se nós não cometêssemos esse tipo de bobagem, às vezes, esse tipo de atitude, às vezes, mesquinha, ignorante, nós usaríamos esse tempo no arrependimento e na coragem de baixar um pouquinho a nossa crista, descer um pouco o degrau do nosso orgulho e pedir desculpas, nós usaríamos esse tempo, gente, para evoluirmos, para chegarmos a mais adiante da evolução. O homem de bem, que pauta sua conduta de vida em realizar ações e procedimentos ajustados, que redundam, isso é, que repercutem em benefícios aos irmãos do caminho, na estrada de suas realizações, vai colhendo como que consequência o reflexo de tudo o que faz. E, naturalmente, as respostas serão boas em suas vidas. É tão fácil de compreender, né? Que se a gente realmente pautasse a nossa conduta e realizar sempre bons procedimentos perante as outras pessoas, e principalmente começa dentro da nossa casa, dentro do nosso emprego, dentro da nossa família. Não precisa ser na rua, na sociedade. Mas primeiro nós temos que ser bons com nós próprios e depois com a nossa família. Em contrapartida, já aquele que ainda se reveste de egoísmo, de orgulho, de sovinice. Sovinice é aquele egoísmo, né? O cara que é sovina, que não gasta nem, não come um ovo para botar fora a casca. Avareza. Não tenha dúvida. Pelas veredas dos seus comportamentos, receberá com justiça o retorno dos atos praticados. E, obviamente, nada, ou muito pouco, será bom. Ninguém aqui na Terra certamente terá a pretensão de seguir somente fazendo coisas certas. É claro que não. Mas nós temos uma obrigação de tentar fazermos as coisas certas, sem errar. Porque já, como foi falado primeiro, nós sabemos, nós temos o discernimento, nós temos a consciência de quando nós estamos fazendo a coisa certa e de quando nós estamos fazendo a coisa errada. E nós temos uma coisa que existe lá dentro, que é uma coisa que às vezes não me incomoda, incomoda todos nós, que é a consciência. A consciência, ela nos cobra sempre. A consciência, ela nos diz, no momento em que nós vamos botar a nossa cabeça no travesseiro, ela diz assim, hoje tu fez bobagem, amigo. A levanta amanhã e vai pedir desculpas. A consciência. Olha aqui. Para fazer o bem e cometer acertos, não precisamos de muitos esforços e tampouco de grandes somas financeiras. Na realidade, necessitamos é de grandes doses de boa vontade, determinação, desejo de trabalhar pelo próximo, perseverança, idealismo e firme interesse em socorrer a dor de quem sofre. É muito simples. A gente vai perceber aonde a gente tem que fazer um acerto. A gente vai perceber onde a gente tem que ajudar alguém. E não precisa muito dinheiro, não. A simples boa vontade. Para terminar. O erro, por um tempo, ainda continuará conosco. Como foi falado, Estamos ainda num planeta de provas e expiações. Mas esforcemos-nos para diminuí-lo com perseverança, para que consigamos construir o mundo dos nossos sonhos. O que é o mundo dos nossos sonhos? Jesus, o mundo dos nossos sonhos é um mundo que nossos filhos vão ter, que nossos netos, nossas netas vão ter, nossos bisnetos vão ter, porque um dia daqui nós vamos partir. Eu vou ficar mais 30, 30 e poucos anos. Vocês vão ficar um pouco mais que são jovens. E eu tirando alto. Mas nós temos nossos filhos que precisam ainda desse mundo dos sonhos, que é errar menos, acertar mais, ser mais bom, sem interesses. Sem os interesses. Muito obrigado.